Vendi, fala assim, vendi. Pelo menos vendi a mim, minha credibilidade, meu relacionamento, vendi. E se não vender nada agora, eu já me vendi. Eu já me vendi, esse cara vai me comprar, é questão de tempo. Se eu não vender agora, é questão de tempo. E aí eu vou para o segundo momento. Qual é o segundo momento, gente? Pesquisando o... Fale comigo. Pega a lupinha, vamos lá. Aquela cara de Sherlock Holmes assim, pesquisando o cliente. Agora encorpa a voz. Pesquisando o cliente. Pesquisando o cliente. Olha para mim, bem nos meus olhos. Você quer saber qual é a grande diferença de um profissional e de um amador de vendas? A grande diferença, sinceramente. Um amador sai mostrando tudo. O profissional se relaciona com ele e depois de se relacionar, me fala a tua necessidade. Me fala exatamente o que você está buscando. O que está te afligindo? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu anseio? Fala para mim. Para quê? Porque eu tenho um produto certo para você. Eu tenho um serviço certo para você e eu vou te dar o que você precisa. Eu vou ser o teu provedor de solução, vou ser o teu consultor. Eu não estou aqui para te empurrar nada, eu estou aqui para entender a tua necessidade e vender o que você quer, o que te satisfaz, o que te encanta. E o cara vai dizer, uau! Se pergunte, você quer saber se você é amador? Se é um profissional de vendas? Quais são as perguntas que você faz? O quanto você diagnostica a necessidade do teu cliente? Então, pesquisar o cliente, para descobrir as necessidades do cliente e as vontades do cliente, você vai ter que pesquisar. Paulo, como é que é essa pesquisa? Primeira coisa, o que é que eu faço? Todo mundo comigo, vai lá. Porque o cliente fala, gente, 70% dos clientes que ele falam tudo que você precisa e tem vendedor que não ouve. Segundo passo, qual é, gente? Perguntar. Boas perguntas fazem o cliente? Boas perguntas obtém? Boas respostas. Boas perguntas criam espaço para o cliente considerar até mesmo outras possibilidades e mudar de ideia. Os grandes profissionais perguntam. Fala para mim, é carro? Você está procurando qual carro? Ah, eu estou procurando um Palio. Que legal. E qual é o teu objetivo? São quantos filhos? Você tem filhos? Ah, tenho filhos, tenho 3 filhos. E você começa a fazer perguntas. Onde é que você mora? Onde é que eles estudam? Começa a fazer perguntas. E aí você descobre que o carro para o cara não é o quê? Um Palio. E nas perguntas ele considera outras possibilidades. E você não disse nada. Só perguntou. Olha para quem está ao teu lado e pergunta assim. Como você faz pergunta em vendas? Vai lá, pergunta. Como você faz pergunta em vendas? Ou não faz pergunta em vendas? Ou só mostra produto? Ou só mostra serviço? Paulo, que perguntas são essas? Falem para mim. Todo mundo. Quem? Como? O quê? Qual? Quando? Onde? Quem é? Quem, tem alguém de agência de turismo aqui? Tem alguém de agência de turismo? Tem alguém de outra empresa que eu não falei? Fala para mim. Farmácia? Indústria farmacêutica. Quem são os seus clientes? Quem são os seus clientes? Tem remédios? Como é que, qual é o estilo de vida? Como é que eles vivem? O que, que eles estão precisando quando se fala de dermatologia, quando se fala de produtos de beleza? Qual é a necessidade? Quando é que eles se expõem ao sol? Com que frequência eu começo a fazer o que, gente? Perguntas. Se você não faz perguntas, você não faz nada. E aí, Paulo, nesse processo, quando eu estou nessa etapa da pesquisa, pesquisando o cliente bem alto, para sempre. E você nesse momento vai descobrir, gente, olha para mim, precisa de jogo de cintura. Você tem jogo de cintura? Senão não dá para ser vendedor. Faz assim, mais ou menos isso. Então vamos lá, você vai descobrir o que o cliente quer e para que ele quer. Todo mundo comigo. O cliente quer e para que? Olha só. Vou contar um caso, porque vendedor incompetente, ele só sabe o quê, mas não sabe. Chegou uma cliente numa loja de carros, não vou falar a marca, aí ele chega, olha para o carro, aí pergunta, aí ela, na época, tem muitos anos isso, tinha o preço do carro no vidro, e ela chega assim, aí chega, ela está ali olhando o carro, aí vem o vendedor, oi, e ela diz o quê para ele? Oi, aí ele diz, posso ajudar com qualquer coisa? E ela diz o quê? Não, estou só olhando. E ela olhou, viu o preço, pegou a máquina calculadora, fez conta. Era o carro top de linha. Era o top. Se eu fosse, era o carro top. E aí ela olhou assim, meu filho, eu te digo, esse carro, presta atenção, Ele vai me dar conforto e segurança? Esse minha senhora, loucura, loucura. Esse, como assim loucura? Loucura. Esse carro é tão seguro que o motor dele é 2.0 turbo. A senhora pode bater de frente, que a senhora está protegida. Mas bater de frente, bate de frente e a senhora está segura. Ela está. E ele tem estabilidade, esse carro, meu filho? Ele tem estabilidade? Ele canta pneu, mas não derrapa. E ela disse, mas canta pneu e não derrapa. Ela estava procurando o que, gente? Conforto e segurança. E ela olhou e disse, bate de frente. E meu, esse carro corre muito? Disse, minha senhora, esse carro não corre. Esse carro voa. E ela se afastando do carro. E ela, cada palavra, ela o quê? Era para ele fazer perguntas. E quem estava fazendo perguntas? Ela. E ela foi se afastando do carro. Mas vem cá. E aí ela se aproximou do carro, ele abriu a porta. Aí ela perguntou assim, mas pelo menos tem conforto? E ele, sabe que marca é essa no banco? Aí ela deu assim, recaro. Os homens devem saber o que é isso. Recaro. E ela disse, o que é isso? Banco de carro de corrida, minha senhora. Pense. Aí ela parou, se afastou, olhou para um lado, olhou para o outro. E aí aquele carro, era um carro, mesmo modelo, mesmo tipo de carro, só que uma marca, modelo bem, metade do preço. Metade do preço. Aquele ali tem ar-condicionado? E ele disse, tem. Eu quero ele. Mas e esse aqui? Meu filho, esse carrão é para boyzinho como você. Eu tenho dois filhos, tenho marido, eu tenho trabalho, tenho meu pai que eu cuido dele. Não dá para mim não. Eu vou querer aquele ali que tem, anda pouquinho e tem ar-condicionado. A mulher tinha comprado um carro, a dinheiro de hoje seria um carro de 90 mil reais, e foi para um de 45 mil reais por causa do incompetente que descobriu o que é que ela, mas não para quê. Tá fazendo sentido ou não? Ah, eu quero viajar. Ai, que legal! Que legal! Ah, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Sardenha, eu quero ir para Dubai. Ah. E começa a mostrar os pacotes. E começa a mostrar os pacotes. E começa a mostrar os pacotes. E o cara mostrou as baladas de Cancún, mostrou as baladas lá da Espanha. Mas o cara disse, mas não é isso que eu estou querendo. Mas espera aí que eu vou te mostrar outra aqui, olha aqui. E mostra, eu quero viagem. Mas no, meu filho, pergunta, o que é que ele quer nessa viagem? E ele ia dizer, não, é porque eu vou me casar e eu quero um momento inesquecível com a minha esposa, minha noiva, que eu tanto amo. Disse, ah, tá. Então é diferente. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Eu fui para Cancún um tempo desse, e quando nós estávamos com a minha esposa, foi eu, minha esposa e meus dois filhos, e nós estávamos comprando a passagem, comprando o pacote, fazendo as compras e tal, e o cara disse, eu vou lhe convencer. E eu disse, ai que bom, tem um programa aqui, alguns programas que meu amigo, você vai ver. E eu disse, me fala, pense um inferninho, aí disse, agora multiplique por dois. E aí eu olhei assim para ele, assim, como assim, Cancún, qual é o nome, quem sabe o nome daquele negócio lá? Isso, tem um bongo, bongo, bongo, gongo, bongo. E o cara disse, olha, o mínimo que acontece lá, as mulheres ficam de camiseta e você joga água assim e fica tudo transparente. Meu amigo, é bom demais. Ele disse, meu amigo, tu acredita que não é isso que eu estou procurando? Tu acredita que eu vou com meus filhos, vou com minha esposa? Mesmo se eu vou só, não era o que eu estava procurando? Ah, mas então ok, mas tem um outro então. Nesse aqui, ninguém fica pelada não, vamos aqui que eu vou te mostrar outro. Ele disse, mas não é isso que eu estou procurando, espera aí que eu tenho outro. Ô jumento! Pergunta, para que que eu quero? E eu vou te dizer, eu gosto do dia, eu quero passear com os meus filhos, eu quero ver golfinho, eu quero mergulhar, andar jet ski, parque, eu quero mergulhar nas águas, eu quero isso, eu não quero noite, eu gosto do dia. Aí ele disse, sabe o que ele disse? Mas por que que o senhor não falou antes? Meu, então gente, um vendedor, para todo mundo comigo, um vendedor profissional descobre. Ah, eu quero malha. Malha? Malha, 30 malha, malha, malha, meia malha? Para fazer confecção é meia malha. Olha isso aqui. Não, não gostei. Pois olha essa. Não, não é o que eu estou procurando. Olha essa. Não, não é o que eu estou procurando. Meu irmão, pergunta, qual é o teu público-alvo? Pergunta, qual tipo de produto você vai fazer com essa malha? Pergunta, qual é o uso? Pergunta, qual é o valor agregado? Pergunta, onde é que você vai vender? Que tipo de shopping? Que tipo de loja? O que que eu quero? Malha, mas para que essa malha? E eu vou ter uma infinidade de possibilidades, sim ou não, gente? Está fazendo sentido ou não, pessoal? Ok, eu já sei o que é que o cliente quer e sei para que ele quer. Vamos lá, qual é o primeiro passo? Eu conquistei a confiança do cliente. Fala assim, primeiro passo foi conquistar a confiança do cliente. Fala assim, conquistar confiança do cliente. Pega o coração dele na sua mão, pega o coraçãozinho do cliente, pega. Fala assim, ai meu Deus, Guru. Fala, vai, pega esse coração do cliente. Ok, para pegar o coração do cliente na sua mão, conquistar confiança, o que é que você fez? Rapidinho, o que é que você fez? Qual foi a primeira coisa que você fez? Sorri. Depois, me esqueci, o que é que você faz depois? Depois, o que é que você fez? Depois, o que você fez? Caramba, e aí? Mergulhar na venda com perguntas. E eu já perguntei, amigo, o que você está procurando hoje aqui? Em vez de perguntar, posso ajudar? O que você procura hoje aqui? Eu estou procurando isso aqui, que legal. E qual é o uso? Como é que você quer? Para que você quer? De que maneira você quer? Qual benefício você busca? Ah, eu quero isso assim, assim, assim. Por isso aqui é, já sei o que você quer. Como eu sei o que você quer, eu posso mostrar o produto? Certo. Eu vou mostrar o carro? Certo. Gente, quem vende, alguém vende sapato aqui? Eu trabalhei numa grande sapato, fiz trabalho de consultoria numa grande sapataria. Tinha um vendedor de sapato que trazia 15 pares de sapato para vender, sabe quantos? Nenhum. E o cara dizia, eu sou é bom. 8 caixas de sapato numa mão, não estou brincando. 7 na outra, descia a escada equilibrando. Quem faz isso? Eu disse, meu, um palhaço de circo. Palhaço de circo faz isso. Vendedor traz 2 pares, ou 3 no máximo, e vende. Dos 3, vende pelo menos 1 ou 2. Por que que ele só trouxe 3 e o outro trouxe 15 pares? Por quê? Vamos lá, gente, por quê? Que um traz 15 pares, pega a loja inteira, fica cheia de sapato, faz test drive em 5 carros, mostra, gente, eu sei de pessoas que foram olhar 200 apartamentos, 200, um ano e meio, 200 apartamentos, sabe quantos ele comprou? Nenhum, e tudo mostrado por um vendedor. O que é que faltava para ele fazer? Eu já sei o que é que o senhor busca, mas qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, qual é o seu anseio, fala para mim. Como é que é a sua família, qual é o gosto da sua mulher, o que é que seus filhos buscam, vamos sentar, eu, o senhor, sua esposa, seus filhos, vamos conversar os 3, deixe que eles me digam o que é que eles buscam, deixe que sua mulher diga o que é que ela busca, o que é que ela quer, qual é o sonho da sua família, porque eu vou atender o sonho da sua família. Isso é profissional de venda, sim ou não, gente?